Vigilância, suba via da El. A 04, ao passar nível de voo 040, boa coral. Passar 040, voo direto coral. 1104. Papá Romeu, Mike, Juliette, Mike, direita pro A0, 90, intercepta o localizador, desse mantém a 2000 pés. 2000 pés na pro 090 para interceptar o lock, Mike, Juliette, Mike. Controle, Mike, Juliette, Romeu, patamar. Mike, Juliette, Romeu, torre no 895. 295. Estabilizando o corpo do lock, Juliette, Tango Zulu. Torre no 895, Tango Zulu. 895, graças. Controle Salvador, boa tarde, Sérgio, 320, descida para o Quebec. 6320, descida autorizada até o nível colino, 6315. Mike, 1110, para o Quebec. Colino, Xané, 6320, desça e mantém o nível de voo 120. Sérgio, mantém 120, hoje, Xané, 320. Salvador, Xané, 6315, confirme se recebe. 6315, descida autorizada até o nível de voo 080, chegada a Amã. 080 na Amã, 6315. Isso. Cheque o trem, posto autorizado. No 80 graus, 10 nós, o ajuste no 092 do Xenoré. Pega o do lado. Prossiga, Mike. Vou autorizar o carro. Ok, Mike, táxi autorizado até a interseção. Chame na interseção para ingresso na pista e possivelmente decolagem com o Prodo Farofa. Está na sua aproximação. Paciente, Mike, Juliette, Mike, e ele não te quer. Bono 255. Vetor sequenciamento esquerda, proa 2, 1, 0. Limite 110 de Simbra, 1012 o ajuste. Desça e mantenha 3000 pés. Sente, proa 2, 1, 0, 110, Simbra, 10, 3, 0. Bono 255. Para o sequenciamento, mantenha a velocidade. Reporte para início de redução. Reportar a visual, está autorizado seguir para 5? Não, inicialmente não será possível devido ao Tango Zulu que já foi autorizado na final do 90. Reporte visual com o mesmo, aí eu já autorizo a retaguarda do mesmo, ok? Gente, reportará. Golfo Mike, Golfo Mike. Gente, mantendo separação com o mesmo, aguardando apenas a passagem do traço da final da 90. Mike, já de 1. Gente, Romeu. Papá Romeu Tango, Charlie Tango, estimado para mais algum sobrevoo? Afirmativo, seria mais umas 10 passadas. Gente, o controle da presente encerra as suas passagens por hora em função do tráfego de Salvador, mais 4 aeronaves para aproximação, além do tráfego que o precede na final, 3 milhas à sua frente, 2 mil pés. Gente, confirme, posso manter a proa 100? Tá querendo um setor para manter o seu voo e após aproximar? É, só mais essa passada de 2 milhas, na proa 100, aí solicita algum lugar para espera. Ok, pode efetuar a sua passagem. E aguarde o posicionamento do controle para o setor de espera. Controle de voo 255, proa 185, previsão uma formação. Controle Salvador, é o papapapá, mais novo, mais de boa tarde. 255 está livre de desvio, reporte ao térmico. Gente, reportagem. Mike Golf Mike, prossiga. Ok, meu, eu falou da presença, chega aqui no litoral agora. A intenção é ir mais 3 milhas à frente e seguir para a paralela. Gente, Mike Golf Mike, até através de setor sul, evitando o setor da Esimbra, após prossegue na paralela, Mike Golf Mike. Mike. Controle Mike Juliette, Mike, fui aliás. Mike Juliette, Mike, torre no 895. 295, graças. Canal 63, 15, 080. Canal 63, 15, descida autorizada até 2 mil pés, liberada da restrição de altitude. Reduz a velocidade para 2209-1012. 2209-1012. Juliette, Mike, continua a aproximação, agora autorização de pouso. O Mike Juliette, Mike, propõe mudança de regra, aproximar visual com base direita, 17. Controle. 19, base pela direita, já está autorizado. Reporte na base, baixado e travado. Reportaremos base, zona 7 pela direita, baixado e travado. Mike, Juliette, Mike. Já estamos baixado e travado. Bravo Alfa Tango, decola aos 40, controle 1935, boa viagem. Leve, confirme o torre agora em 1-1-8, decimal 9-5, estacionamento, taxa de decolagem, aquilo Serra Lima. Juliette, São Zulu, 4-3 agora, modulado em seu finalizador, boa tarde. Pista de autonomia, alterna Salvador, com 69 a bordo. 69, 5 horas de autonomia, Salvador, passareiro do 2230, livre táxi, seu ponto espera, bate o Luiz, agora lá, torre. 1-1-8, decimal 9-5, ajusta no 0-2. 02, pátio principal, Juliette Índia, quando lá chama torre 118, decimal 9. Juliette, São Zulu copiou a torre, o sal? Sim. Quando lá vem já finalizador, tu visual já ingressou no pátio 3. Visual está 3205, para Guarulhos. Então 3805 para Guarulhos, aguarde de cópia. Guardando, qual seria a saída? Da Ilha da Morte. Obrigado. Controle, boa, Papá Romeu Bravo Alfa. Papá Romeu Bravo Alfa Tango, ascensão ao nível de voo 1900, saída coral vigilante. Saída coral autorizado 1900, Bravo Alfa. Controle ao Michael. Cruzamento aqui do final da nossa viagem, ok? Tá livre. Voo 1255. Para interceptar o curso do localizador, esquerda proa 140. Livre LR. Tráfego de helicóptero não interferirá na sua aproximação. Aeronave cruza final da 10 a 400 para 500 pés. 740. Poxa, 6320, decidimos dar na 0. 6320, decida autorizado até 5 mil pés, B12. 5 mil pés, ajuste no 0 no 2, 6320. B12 no ajuste, 2230. Ativa a linha, decola, pista no 0, 2230. Acuse o localizador. No log, aposta lá, está precisando, minha empresa. No 255, completa a final, torre no 895. 5. Charlie Tango, informe qual o sentido da próxima passagem para o seu sobrevoo aerolevantamento. Boa, continue a aproximação, agora autorização de pouso. Pode andar. Ok, vai fazer um sobrevoo agora na Bahia de Aratu. Tá livre, repórter ao pé. Então, Papá Romeu Tango, Charlie Tango, controle. Prossiga. Tango, Charlie Tango, com curva pela à direita, boa no rumo 250. Direita 250. Papá Romeu Bravo, Alfa Tango, controle. Prossiga, Bravo Alfa Tango. Tráfego. 2 horas, milhas, rumo oeste, mantendo 3.500 pés visual. Sente, não está visual, vai ficar bem bravo até. Tango, Charlie Tango, completa à direita, proa 290. Direita 290, Charlie Tango. Papá Romeu, Tango, Charlie Tango, informe o sentido da próxima passagem. Considerando essa proa de 290, a próxima seria na proa 100, na vertical da cidade. Gente, vamos fazer a circulação pelo oeste para o leste de Salvador. Tango, Charlie Tango, tráfego 12 horas, 12 milhas, rumo nordeste, cruzando 60 em descida para o 50, um Airbus da Oceania. Logo após a passagem do mesmo, vai segui-lo. Gente, Tango, Charlie Tango. Controle Salvador, boa tarde. Eu passaria do 2230 no perfil da Arbo. 2230, vigilância ao passar 2000, proa de Elefa. Ao passar 2000, proa de Elefa. A gente fica restrito no limite inferior, senhor, ou pode prosseguir subir? Liberado da restrição de altitude. Afirmo, prossegue então. Proa de Elefa subindo para o nível 180, 2230. Meu, Oceana, 6320. 6320, mantenha 5 mil pés devido a tráfego. 2 horas, 8 milhas, rumo noroeste, mantendo 3.700 pés visual para aerolevantamento. Entre 6320. Estabilizado, Elias, 6320. 12985, 6315. 895, boa, até amanhã. Tango, Charlie Tango, controle. Escuta. Para viabilizar a descida do referido tráfego, esquerda 250. Esquerda 250. Boa tarde, Alfa Juliette, porta 10 do Pátio 1. Alfa Juliette, para 10. Mal segue corredores, reporte Veracruz 1500-1012. Oceaner 6320, tráfego superado, desça e mantenha 2 mil pés, livre LF, localizador 1012. Cliente, autorizado 2 mil pés, autorizado LF, reportará, estabilizado localizador, assiste no 02, Oceaner 6320. Controle, portaria do 2230, o senhor poderia, por gentileza, coordenar a prova direta de Vitória da Conquista? Agora não será possível, mantenha ainda a prova de LF. Afirma. Papá Romeu, Tango, Charlie Tango, no rumo norte, segue para o ponto ideal para efetuar a passagem. Está vivo algum tráfego do Airbus. 20 milhas do Serra Golf Oscar. Serra Golf Oscar, frequência livre, autocoordenação 2345, aposto para o regresso. Controle de Salvador, considera a mensagem de 20 milhas afastadas do Golfe Oscar, agora encontra-se a 14 milhas. Bem, Serra Golfe Oscar. Azul 2770, serviço radar terminado, 73 milhas sudoeste, se chame Ilhéus, 1201. 1201, bom trabalho. 1104, informe a matrícula da aeronave. 315 aos 48, direita no 21, décimo 1. Direita 21, voa até amanhã. Chega, guardião. Está no ponto ideal para ingressar a curva para a proa 100. Está livre, Tango, Charlie Tango. Torre, 1-8, decimal 9. Torre, 1-8, 9-5, sei lá, agosto, 6-6-0. Alfa Juliette 05, portão. Alfa Juliette 05. Salvador, boa tarde. Salvador, boa tarde. Salvador, 320. Papa Tango Eco Zulu Novamba. Mantenham no 05 visual, serviço radar encerrado, chame Delta, frequência 201. Ok, então, com proa norte, autorizado a decolagem, vento 180 graus, 10 nós, o ajuste no 012, guarde 106. Chanel 6320, fundo autorizado. 170 graus, 8 nós, o ajuste no 012, ficha no 0. Informação de tráfego, o estilo da Polícia Militar. Decolando agora à sua esquerda com proa norte. Quente, livre pouso no 0, ficha no 012, não visual com medo, mostra 6320. Está fora do solo, guardião 06. Cliente, guardião 06. Chamei o controle agora, 1935. 1935. Sonder, controle 119.35. Cima, Fernanda, cola da 17 com curva 30, respeita 1.010, no corredor fora da liberação de controle, 119.35. Acionar o 046, Papa Romeu, Alfa Romeu. Papa Romeu, Lima, Alfa Romeu, com curva esquerda após a decolagem, coordenação com a torre Salvador no corredor fora. Acima de curva à esquerda, corredor fora. Planejamento correto, confirme o problema? 03. Confirme? 03. 03, a minha torre agora em 118, decimal 95, assistindo 011, bom voo, tá regresso. Graças. Passaria do 2230. Prossiga. Direto conquista da presente posição. Obrigadão, meu amigo. Direto conquista da presente. Gente, vai acionar a chamada para o direto, não deu? Gabriel está, acionado para o táxi com o site agora. Sim, livre táxi sempre para ingresso, Serra Lima. estacionado para o Tatiana. 62053, direito no 211. Direito 121, no Rocha, 620. Sinal, cabe. Frequência livre, 06, chame na decolagem. Vai chamar. Mostra o anel. Paulo, Salvador, boa, Rocha 6320. Linha 320, boa tarde, Alfa Juliette, portão 6 dúzia. Alfa Juliette, portão 6 dúzia, Rocha 6320. Autorizado ingresso, táxi até a cabeceira 17, agilizando quanto possível, via pista, reporte alinhado e pronto, quilo, Serra Lima. Reporte Lima, agilizando. Você chama o bus? Papá, Max Juliette, Romeu, boa tarde, informação em curso, Romeu. Só um instante, cópia, decola da 17. 17 para nós. Sim, só um instante. Controle, Serra Golf Oscar. Serra Golf Oscar, controle, mantenha 090, direto, posição duna, reporte para descida. Confirma a mensagem para o Golf Oscar. Serra Golf Oscar está no regresso? Afirmativo, está comprando a rotatória, solicitam TGL após fogo final. O TGL, ele é condicionado ao tráfego em operação para pista 10, tanto decolando quanto por pousar. Portanto, o controle, como não autoriza as decolagens, são poucos pousos, não pode prever a possibilidade, ok? Controle, tem certeza que quando você chamar a torre proverá tal autorização ou não. Gente, o Sérgio, você pediu só para utilizar uma coordenação, mas chamará quando a frequência da torre, óbvio. Ok. O controle fará esse favor. Grato, óbvio. De voo de 1h35. Tentando manter o instrumento 2.500. Trevão. Gente, Guardião 07-2510 com a radial 301. Confirme já, pronto para a decolagem? Aqui, autorizado, estamos no posto de espera da hora. Autorizado, tá. Reporte na hora, sou Guardião 07. Tocará na hora, 07. Controle está operando 19.35. Chama a torre para acionamento e decolagem bom voo. Prossiga. Boa tarde, Gol 2008, sim, Zé Romeu. 2008, boa tarde, direto Duna, desce, mantém nível 1 no 0. Duna 1-1-0, Gol 2008. Controle, Botão Romeu Bravo, tá vendo? Alfa Tango, prossiga. 080 para o final. Ok, desce e mantenha 080. Pelo Quebec Serra? Na escuta. Torre 1895. 1895, grato, senhor. Serra Golf Oscar, visual com aeródromo. Afirma, visual com aeródromo. Sobre a torre para a coordenação fina e o senhor aquecerá o mesmo, a autorização para um toque remetido em 1895. 1895, grato pela coordenação, Oscar. Para a decolagem? Sete. Salvador, Papa Romeu, Serra Golfiosa, está vindo a parada. Serra Golfiosa, reporte na rotatória. Está na rotatória, Serra Golfiosa. Torre, papapá, mais 10, Romeu. Torre, Papa, Papá, Mike Juliette Romeu, estacionamento Batista. Acione chame táxi, Mike Juliette Romeu. E o Serra Lima, decolado agora o 59, controle em 119.35, tem um bom voo. 1935, obrigado. Uno, mil pés, decolagem da 17, curva à direita após via corredor Axé. Aciona 0145, controle 1, 19.35. Correto, até a Gilete Terra, chama a torre 1195 para acionamento e decolagem, ajuste 1091 no bom voo. Juliette November, pronto, cópia. Autorizado Vera Cruz, 1000 pés. Decolagem da 17, curva direita após via corredor Axé. Aciona 0130, controle opera 1, 19.35. Afirma 0130 no transponder, Juliette November, confirma o pátio PAB. 01 na bordo, no pátio 4, chama a torre 1-1895 para acionamento, táxi, decolagem, ajuste 1011, bom voo. 7. Tem a copiosa na rotatória. Sítio, Serra Golfiosca, realize 360 com curva à direita, reporte interceptando a final da 17, o Serra Golfiosca. 360 com curva à direita, Serra Golfiosca. É o nível 430. Decolagem da Uno 7, curva à direita após perfil árvore após posição elétrica. Intercepta pêndulo 21, segue conforme rota. Aciona 5566, controle 1, 19.35. Lima Mike Romeu autorizado Belo Horizonte no 430, decolado da 7, conforme plano. A perfil árvore com Enefa no pêndulo 21, 4566, transponder, controle 1, 19.35. Aciona 5566. 5566, Mike Romeu. Correto cotejamento, confirma o pátio PAB. Tá, Donner da Alexandra com 06 a bordo, 3 horas de autonomia alterna Galeão. A bordo, chama a torre para acionamento, 1895, 1011 ao ajuste, bom voo Lima, Mike Romeu. 71895, Mike Romeu. Autorizado, chama táxi, 3805. Chama. Posso confirmar? Afirmo, setor norte, 150 graus, 8 nós. Sério. Estou em Salvador, boa tarde, papapá, Lima, Mike Romeu, Salvador, HL, vai para acionamento. Do Quebec Serra, Solô 02, livre táxi, até o Pátio 5, frequência livre, corte. Lima, Mike Romeu, acione, chame táxi na Aerostar. Autorizado, acionamento, Mike Romeu. Guardião 07, decolado 02, aguardando transferência, mantendo 500 pés. 7. 12, papapá, mais silêncio, meu. Já escuta. Acionado para o 45, se autorizado, táxi pela papá, decolagem 17, pronto. 4 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, continue a descida para 080 e mantenha, chame Leandro 201. O Serra Golfiosca mantém a 1 no mil pés, ingresso final da 1-7, aguardando autorização de pouso, Serra Golfiosca. 1 no mil pés, aguardará a instrução e se possível a 1PGL após o pouso final. Gente, ciente, reposta na curta final da 1-7, mantém inicialmente 1 no mil pés aguardando para descer. 1 no mil pés, aguardando, Oscar. Torre, o Guardião 07 já livrou aí o eixo da 1-7, mantendo aqui o setor norte. Gente, o Guardião 07 mantém ainda 500 pés e chame o controle. 1-1-9-35, tem um bom voo. 1-1-9-35. Recessão da papal, mais 7 ou menos. Muito bem melhor do que o normal. Com certeza. Obrigado, amigão. Oi. O Mike Juliette Romeu, mantém a posição na Papá. Altímetro 1-0-9. Gol 2008. Metrô 2008. Autorizado 050. 050, gol 2008, gol. Patrulhão, boa tarde, é o Guardião 07, acionado 1717, setor noroeste do campo. Guardião 07, 2510, lençóis, mantendo separação visual com o terreno. Reporte livrando a CTR, Guardião 07. E quando livrar a CTR, por gentileza, nos informe seu estimado para o pouso. Afirmativo, 2500, chamará livrando a CTR com estimado de pouso em lençóis do Guardião 07. Firmo. A ProAçu está presente? Sim, estou lá presente, autorizado, direita com ProAçu, vento 160 graus, 89, Max Juliette Romeu. Está presente ProAçu, Romeu. Prossegue linha do litoral sul até onde? Até Pituaçu. Sente. O Serra Golfiosco, autorizado, toque remetido na 17, o vento 170 graus, 89. Livre toque remetido na 17, Oscar. Hotel Juliette Serra, taxi, reporte na Oscar. É controle, assina a identificação, direto Duna 060 autorizado. 060, Duna na proa 4110. Se Pituaçu, aí após coordena com o controle. Gente. Trato. Mike Juliette Romeu decolado ao 05, chame agora o controle em 119.35, acionando 0126 no transponder. O Mike Juliette Romeu. 0126.119.35, muito obrigado, até o retorno. Horas com o Galeão. Livre táxi. Até o ponto de espera da 10, direita via Índia, no ponto de espera 21895, ajuste no 011, TAN 3205. 1091, ponto de espera 10, 10895, bom. Papa Romeu Lima, Alfa Romeu, totalmente pronto para decolagem? Afirmativo. Após o tráfego na curtíssima linha e manter a cabeceira no 7, Lima, Alfa Romeu. Após o tráfego, acabou de ocupar a linha de manhã, Alfa Romeu. Da esquerda. Esquerda, gol 2008, desce para 2000 pés, direto ao Bruno, 1011, autorizado, sinal elétrico. Olha o papapá mais direto, Romeu. Gol 2008, desce 2000 pés, direto do Uno, autorizado, sinal LF. 2001, autorizado LF, gol 2008. Aqui, Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, decolado de Salvador, está passando o farol de Itapuã, seguindo na linha do litoral. Estou com uma pequena confusão aqui na minha emissora, eles ainda não decidiram o local, estou aguardando. Vou seguir na presente posição, indo do litoral até uma posterior decisão da mesma, ok? Sim, sim, sou eu, Mike, Juliette Rodrigo. Graças. 010. Me mantendo 0, 3205. Tá, Romeu, autorização natal, boa tarde. 1500, o Guardião 07 está estimando mais 1 hora e 16 da presente. Para pôr os lençóis do Guardião 07. Ok, 1824 lá em Lençóis, ciente. Prossiga em condições visuais, não atrasa o conhecimento do controle ALC reportado, tem a frequência livre para a coordenação. Ciente, o Guardião 07 intenciona, após livrar 25 milhas, mudança de regra, atendendo para o 060, o Guardião 07. Então te considera o que o controle lhe reportou. Reporte livrando 2500/060. Já autorizado de imediato, acender? Positivo, tá livre. Ciente, grato, Guardião 07. Ô, Kilo Serra Lima, estima o pouso aos 1730. Poderia provar direto agora? Afirma, autorizado direto, passa 1-60, chama Centro Recife. Em 1-2-6-85. 1-2-6-8-5. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da 1-0, curva direita, Dael, Leda Motiva. Intercepta o peso 1-0, Piraí, Umbade, o peso 4-4, até Pagode. Aciona 5-1-2-0, controle 1-1-9-3-5. Autorizado 360 para Guarulhos, transmitida da Elfantia da Mótica, transmitido 1-0 até Piraí, Piraí um Bairro, Bairro transmitido 44 até Pagode. Aciona 5120, controle 119. Decolagem da 1-0 após curva direita. Afirmativo. Correto, 6315, chama pronto para o estacionamento, gate 5. Chamará no gate 4. Confirmando, 4116 segue como número 1. Número 3, desce 060, aguarda vetoração para sequenciamento. Mantenha a proa de Duna. 060, Duna na proa, aguarda passo profundo número 1. Decola da 1-0, curva à esquerda após. Perfil Puca, Jamos e Bar. Via Upper Zulu 1-0. Aciona 5-1-1-0, controle 1-1-9-3-5. Centralizado Natal 3-7-0, escola da 1-0, curva esquerda, Puca, Jamos e Bar, perfil 1-0, 1-1-0, sinal 3-5-2. Confirma o transponder? 1-1-0. Estejamento correto, gol 1-2-5-6, chama pronto, portão 10. Parei. Chegada a mão, desce para 2000, mantendo velocidade, vai chamar quando dona. Mesmo. 2008. Rodando 3805, informa o tráfego, cruzou o eixo da 1-0 com proa nordeste, o Charlie 182, 1000 pés, não interfere com a sua decolagem. Está livre a decolagem da 1-0, 1-60 graus, 099, estão 3805. Gente, o Serra Golf Oscar realize 1-80 na Quebec e aguarde para reingresso na pista. Tráfego na final do 1-0 já passou o marcador externo. Até o José de Serra. Lima Alfa Romeo da presente, controle em 1-1-9-35, tem um bom voo. 1-9-35, muito boa tarde, boa passo. Controle Salvador, muito boa tarde, Papa Romeu, Lima Alfa Romeu. Lima Alfa Romeu, sobe e mantém 075 visual, informe a manterá a Golf 677. Até Aracaju, senhor. Vicente, direto Aracaju, 075, Lima Alfa Romeu. Vicente, iniciando a subida, 075, Romeu. Azul 4196, redução 210. Reduzindo, 4196, pode prosseguir na descida. 4196, desce, mantém 4000 pés, 1-0 no 1. 1-0 no 1, 4000, 4196. Fados 1-3, controle agora em 1-1-9-35, tem um bom voo. Thank you. 4196, redução 1809. Reduzindo 4196. Mike Serra Golf, indicada. Indicado 973, grau de 1183. Lante, eu fiquei ciente. Meu Tango Charlie Tango. Prossiga. Levou a aeronave Airbus 190 já, que passou à sua direita descendo? Negativo, ainda não avistou. Vicente, pela direita autorizado o regresso. Direita regressando. Informa que tem alguma aeronave ali naquele baixo à esquerda da força final? Com o transponder ligado, daí está interferindo aqui no GPS. Eu acho que foi o helicóptero que está decolando agora e estava na cabeceira 17, mas está decolando já. Ah, valeu, obrigado. Meu autorizado 3.000, redução 180, nós mantém a proa, novo limite, magnético 120 de Simbra. 120 de Simbra, desce para 3.496. Elétrica daquilo, pronto o lançamento. Cada quilo ciente, não há trás para reportar abaixo do seu aeronave. Reporte para a descida. Cada quilo, reporte para a descida. Reporte para a descida. Zou 4196, desce 2.000 pés, curva à direita para o 130 para o localizador, livre elétrico. Interceptando, 4191. 1211, obrigado. Não. Boa tarde, Gol 2008. Gol 2008, boa tarde. Alfa, reportante da Gillette. Alfa, reportante da Gillette, 2008. Boa quantidade da Gillette. Zona estabilizada em LS, mais Serra Golf. Serra Golf completa aproximação, corre 1.18, decimal 95. 18.900 graus. Para descida, genética Bequilo. Bequilo, descida visual no setor oeste da ilha. Bequilo. Bequilo Zulu, controle, desça e mantém nível de voo 050. Boa aí, tá? Se solicitar o cancelamento, inicialmente vai prosseguir para uma final de 3 milhas na vertical da Enrimar, aguardando para aproximar. Sete, contato para Golf, prepare. Cancelar todos os infernos e aguarda na Enrimar, para pela pista. Sete, reporte então para o cancelamento, mais Serra Golf. Sete, reporte 8 milhas para o inferno. Beijo, Serra Golf, boa tarde. Boa tarde, Papapá, Lima, Mike, Romeo. O vento 150 graus, 09 nós. Autorizado a decolagem, pista 17. Tenha quase controle direto e TAP, desce e mantém 060, vigilante. Atenção. TAP, desce 060, vigilante, no 164. Da recorte ingressando no final do 17, Mike Serra Golf, pode ser a curtíssima do 17. Bravo. Azul. Visual para pouso em Vera Cruz, frequência livre, serviço radar encerrado, queda quilo. Formar 1919, decimal 35, tenha um bom voo e bonita decolagem. 1935, obrigado, bom trabalho, até a próxima, Michael, meu. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4116, final de 9 milhas. Azul 4116, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, pista 10. 4116, ciente. Mike Serra Golf, tráfego avistado, o vento 160 graus, 09 nós, autorizado pouso, pista 17. São 3805, passa 1440, chama centro, Recife, frequência 125, décima 1. 251, Recife, está 3805, boa tarde. Espera, taxi, Oscar. 0, só para feedback. Tomando acionamento na posição. Afirmando acionamento na posição posterior, puxo, 125 metros. Afirma. Ciente do acionamento, chama pronto, puxo, 125 metros. Baixou e travou, 4116. Papa Romeu, Mike Serra Golf no solo aos 21, confirmando, bata. Autorizado o backtrack até a bata, frequência livre no forte, o Mike Serra Golf. Autorizado, puxa, chama táxi, 1256. Valeu pra carita. Mike, Golf, Mike. A próxima é esquerda. Precisão, reporte vertical da ilha de Itaparí. Mike, Golf, Mike. Azul 4116 no solo aos 23, libera a direita, solo 121, decimal 1. Direita, 211, 4116, azul, boa. Uno 260, prima mais comeu. 7. Papa Romeu, Hotel 7, Serra, Manati, Visual, frequência livre. Alô, Salvador, boa tarde, Azul 4116, Livrona, se escuta. Azul 4116, boa tarde. Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 4116. Papatango Charlie Juliette November é autorizada a decolagem, pista 17, vento 1970 graus, 08 nós. Meu? 885, direto pelo, desce para 4000, altímetro 0 no 1. Direto pelo, desce para 4000, ajustado, 885. Eu confere. Prepara a boca, aguardando o copo. Busca aguardando 4 a 8, né? No 42. Exatamente, controle solicita que afaste por 2 minutos na presente proa. Passando na proa 100 por 2 minutos. Vamos assim, polir melhor. Prefiro que o senhor faça uma curva à direita na proa 180. Direita 180, sim. Tango Charlie Juliette November, decolado aos 25, ingresso de corredor axé, chame controle, 119.35, dê um bom voo. Vai ingressar corredor axé, controle 119.35, graça, Charlie Juliette November. A gente mantém a 060 para informação de voo e alerta, Recife opera a frequência 126.0. 107? Mantenha 060 para informação de voo e alerta, Recife opera frequência no 260, serviço radar encerrado. Mantendo 060, Recife 1260, o guardião 060. Papadão Lima Quilo Zulu, tráfego com 737, 11 horas e 6 milhas rumo ao Nordeste, levando 7 mil para 4 mil pés. Sim, senhor Lima Quilo Zulu. Voo 1164, desce e mantém 2 mil pés direto do Duna. Permanece, livre ILS, reporte estabilizado. Sente, desce 2 mil pés direto do Duna, livre ILS, e ajuste 1091, reportará no 164. Controle Guardião 06. Guardião 06. Decolando do NAB, está com 5 a bordo, tensão sobrevoo na região do Guatemi, após centro da cidade, vai manter 500 pés no seu escudo. Ok, ciente, o Guardião 06, o controle informa que há o helicóptero Mike Juliette Romeo ao sul de Duna, aproximadamente uma milha. Mantenha a coordenação na frequência 12345 a referida aeronave com controle na primeira. Foi sim, paciente, é de volta na nave, o Guardião 06. Boa tarde, Guardião Juliette Romeo, boa tarde. Pode manter a linha do litoral, 1 no mil pés, reporte para o da Barra. Charlie Juliette Novamba. Vai reportar para o da Barra, meu pés, o Charlie Juliette Novamba. Lima Zulu, controle, desce, mantém 3 mil pés com 1-0 no ONU. Lima Quilo Zulu. Confirme, 3 mil, Lima Quilo Zulu. Termo, 3 mil. 3 mil, senhor Lima, que lodolou. Tango Charlie Tango, mantém a espera visual na presente posição pela esquerda. Gente, mantendo espera pela esquerda, Charlie Oxa-Meião-142, copia? Afirma, senhorita. Oxa-Meião-142. Autorizado Recife, nível 350. Decolagem da 1-0, curva à esquerda após. Perfil de saída Pucajamo-Caju, via Uberzulu 17, conforme rota do plano. Transponder 5140, controle 1-19-35. Recife 350, veio para Zulu 7, decolando 1-0, com curva esquerda, Pucajamo-Caju, transponder 5140, controle 1-9-35, hoje chamei 1-4-2. 5140, chama pronto, portão 4, hoje chamei 1-4-2. Agora pronto, portão 5 coxa, 6142. Transformador 126, boa tarde, considera tão novo. Autorizado a alinhar e manter a BC 110. E manter 110, 2. Pode confirmar pro Diário de Leste November, está recebendo bem o transponder? Mando meu pé, Tango, Cajando, Diário de Leste November. Sete, grato. Demaquilo Slo, será anteriormente informado, 12 horas e 5 milhas, 2.500 pés. Sim, senhor, Demaquilo Slo. Toca a aeronave? Confirme o tráfego, 12 horas, 2.500. Demaquilo Slo, tráfego 12 horas e 5 milhas, rumo nordeste, Boeing 737, passando, agora atingindo 2.000. Sim, senhor, Demaquilo Slo. O motor está informando que é o tráfego que o precede na aproximação. Senta, graças. Vem aqui, Lodolão. Controle 1, mais Juliette Romeu. Aqui, Juliette Romeu. Retornando à base, seguindo para a Serra Índia, com Índia para pouso. Agora passando lá de baixo. Gente, Mike, Juliette Romeu, prossiga visual para Serra Índia, com Índia, não acaba para reportar a frequência livre. Pronto, Romeu. Lima Aquilo Zulu, autorizado 2.000 pés. Lima Aquilo Zulu. Autorizado 2.000, Lima Aquilo Zulu. Autorizado 2.000. Controle 1885. Vai fazer um pequeno desvio, só contornar aqui um cômodo aqui. Eficiente, 885. Obrigado. 32, controle 119.35, tem um bom voo. 1935, 256. Obrigado, uma boa tarde. Decola, cruza 1.600. 256, o contato radar, boa tarde. Direto Jamo, vigilância. Jamo em vigilância, 1.256, obrigado. Salvador, boa tarde, voo 1164, final estabilizado, direto CX, pistola 0. Tango, a próxima perna em qual setor? É a vertical da cidade na proa 280. Ok, então, Charlie Tango, espera adicional mais 5 minutos no presente setor.